Nós temos aqui hoje um título bastante específico, que é sobre mediunidade ou doença. Mediunidade ou doença? Isso é uma coisa que perturbou desde o início das casas espíritas. Inclusive a Folha Espírita do mês de junho lançou um artigo bastante grande, de 2 páginas, tanto a importância que eles estão dando a essa questão de mediunidade ou doença. Tanto que está aqui, mediunidade ou doença mental. Por que que a Folha Espírita de junho, ela deu uma importância de 2 páginas a essa questão de mediunidade ou doença? Ora, não é curiosidade, também não é, digamos assim, um fato raro, de que nas casas espíritas em geral, eu não estou falando dessa, estou falando nas casas espíritas em geral, sempre temos casos, às vezes, que são confundidos com mediunidade. E como é que, às vezes, são resolvidos esses problemas? Então, tem aqui o Flávio Brown, da Associação Médica Espírita de Santos, São Paulo. Ele desenvolveu um estudo bastante interessante sobre o papel da casa espírita nessas questões. O papel da casa espírita na questão em descobrir quem realmente é médium, quem realmente tem condições reais de trabalhar numa casa espírita e quem talvez tenha alguma patologia, digamos assim, uma doença psicopatológica ou esquizofrenias em geral ou outras coisas que podem ser confundidas com mediunidade. Então aqui começa, eu vou ler para você porque é para vocês porque é muito importante. Então começa assim, começa com uma pergunta. Como o dirigente do centro espírita pode diferenciar a necessidade de desenvolvimento mediúnico de uma patologia psíquica, quer dizer, de algo ou de alguém que tem alguma patologia psicossomática? Os casos exuberantes por si só e pela experiência doutrinária são facilmente diagnosticáveis. No entanto, se após algum tempo de auxílio não houver melhora do companheiro que está tentando ser ajudado, é bom buscar ajuda profissional ou de alguém mais experiente, pois pode ter sido um engano e estamos tratando com mediunidade um quadro, quer dizer, estaríamos tratando de mediunidade um quadro patológico mais grave. Isso é avaliado pela Associação Médica de Minas, Médico Espírita de Minas Gerais. Então, esse cara, ele fez um estudo de 135 artigos, é uma pesquisa longa que ele fez, hein? Um estudo de 135 artigos médico-espíritas do Brasil todo e também do exterior. E ele meio que, como tudo tem que ser classificado no nosso planeta, tudo tem que ser taxado, tudo tem que ser, digamos assim, de certa forma, numerado, classificado e tal, ele meio que colocou 9 casos em que um dirigente de uma casa espírita, ele pode considerar o médium normal. Normal, entre aspas, gente, porque todos nós temos mediunidade. Mas o médium que tenha condições de desenvolver uma mediunidade saudável para trabalhar numa casa espírita. Então ele escreve aqui: através desse trabalho de pesquisa extremamente complicado e enorme, foram identificados nove critérios de concordância maior entre diversos pesquisadores, os quais estudaram o assunto e serviram para não confundir tais experiências com transtornos mentais. Isto é, existem nove critérios, certo, que serviram para não confundir experiências mediúnicas com transtornos mentais. Vamos aos nove critérios. Os critérios são, vou explicar cada um deles: ausência de sofrimento psicológico. No momento que o médium está trabalhando lá dentro da casa, ou aqui, ou em qualquer lugar da casa espírita, ele não tem nenhum sofrimento psicológico. Ele está em paz consigo mesmo. Ele tem uma ausência de prejuízos sociais e ocupacionais. Ele está tranquilo. Ele, quando está aqui dentro, ele tem que estar tranquilo com qualquer tipo de preocupação social ou profissional. Ocupacional, no caso. Duração curta da experiência. Por exemplo, se o médium é escrevente, ele escreve, mas tem duração curta na hora de escrever a psicografia. Não são livros, páginas de uma vez só. São uma curta duração, digamos, de algumas páginas, e depois ele para. Se é na hora de uma doutrinação, onde o doutrinador vai doutrinar uma entidade trevosa no médium que recebe essa entidade, também essa doutrinação, ela não pode ser muito longa. Por quê? Porque o médium, ele fica muito estafado. Acontece esse tipo de coisa também. Então, as pessoas que às vezes levam isso aí, às vezes meia hora, 40 minutos, vamos abrir o olho, porque aí tem algum problema. Atitude crítica, duvidar de si mesmo. O médium, duvidar de si mesmo. Ter dúvidas sobre a realidade, objetivo da vivência. Ter dúvidas da nossa própria vivência mediúnica. E colocar como se nossa vida, dentro de uma casa espírita, as nossas comunicações, os nossos trabalhos, fossem um livro aberto para que todos possam questionar, para que todos possam duvidar. Esse é o verdadeiro médium. Compatibilidade com o grupo cultural ou religioso do paciente. O médium que está aqui dentro, ele vai ser compatível com a identidade cultural, religiosa, da pessoa que vem aqui pedir auxílio. Não interessa se essa pessoa é católica, não interessa se essa pessoa ela é da Igreja Universal, se ela é testemunha de Jeová, ou se ela é maometana, ou isso e aquilo. O médium está aqui para ajudar qualquer pessoa que seja, independente de qualquer credo religioso. Ausência de comorbidades. O que é comorbidades? Ausência daquelas coisas mórbidas que às vezes as pessoas pensam que acontece dentro de uma casa espírita. Não existe morbidez nenhum, gente. É tudo normal, é tudo em paz, é tudo tranquilo. Controle sobre a experiência. As pessoas não se descontrolam quando existe uma experiência mediúnica. A pessoa que incorpora um irmão doente, um irmão necessitado, um médium que incorpora, ou o doutrinador, ou o passista mesmo, ele tem que ser controlado. Ele tem que ter um controle mediúnico, e além de ter um controle mediúnico, ele tem que ter um controle emocional. Principalmente emocional. Crescimento, isso é interessante, crescimento pessoal ao longo do tempo. Crescimento pessoal ao longo do tempo. Todos os médiuns, que são médiuns, em qualquer lugar, eles têm que ter um crescimento emocional, um crescimento moral, um crescimento ético, dentro de uma casa, dentro de uma comunidade toda. Ele tem que, o que está aqui no final, uma atitude de auxílio e de ajuda a todas as outras pessoas. Isso é ser médium. Tudo aquilo que vem e que são condições características por alterações mórbidas no modo de pensar, humor, às vezes humor meio para cima, para baixo, alterações também mórbidas do comportamento associado à angústia expressiva ou deterioração do funcionamento psíquico global, que seria tal de esquizofrenia. Esses últimos que eu falei são os cuidados que os dirigentes das casas espíritas têm que ter para que essas pessoas tenham um acompanhamento especial, porque não é lugar deles numa casa espírita. Temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Não são todas as pessoas que têm condições de trabalhar numa casa espírita. Exatamente, às vezes, por doenças psicossomáticas, psicopatológicas, que fazem com que elas não, digamos assim, não se compatibilizem com aquelas qualidades que o médium tem que ter para trabalhar dentro de uma casa espírita. Eu espero que eu tenha sido bastante, como é que é, bastante aberto e bastante compreensível nas pessoas, as pessoas que estiveram aqui, para que entendam que não é simplesmente vir aqui numa casa espírita e trabalhar. A casa espírita, ela, antes de tudo, uma escola, um hospital, aliás, é da palestra que teve ontem. Antes de tudo, a casa espírita é um hospital. Depois ela se torna uma escola. E depois ela se torna uma oficina de trabalho. As pessoas que passam por esses três níveis aí, aguentam o tranco, aí eles são espíritas e são médios. Obrigado.